Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR, motivos outros profissionais fizeram com que estivéssemos parados duas semanas, mas cá estamos para mais 60 minutos sem palavra cantada, música de cariz, e se me permitem a descrição simples de cariz instrumental, e começamos com o último disco em vida, lançado por Johan Johansson, último de originais, ele que faleceu em 2018, edição de setembro de 2016 pela Deutsche Grammophon, um disco inspirado no filme de Jean Cocteau e na interpretação do mito de Orfeu por Ovidio. Johan Johansson e de Orfeu, Flight from the City, a abrir o Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos.

Sons ao piano, primeiro Flight from the City, no arranque do Em Transe de hoje, Johan Johansson. Logo a seguir, Felt, banda que lançou 10 álbuns e 10 singles num período de 10 anos, número 10 aqui bem marcado nos britânicos. Existiram entre 79 e 89 e viram Robin Guthrie produzir alguns dos seus trabalhos, nomeadamente o single Ballad of the Band, por aqui e dos Felt. Retiramos a belíssima peça ao piano Candles in a Church. Por falar em Robin Guthrie, veio logo a seguir com Harold Budd, eles que juntos lançaram 2 discos, Winter Garden e Bordeaux, de lá de Bordeaux, L'Aventure. E seguimos em frente, no mercado desde os anos 70, último cheio de camadas de sintetizadores e instrumentos samplados, também gravações de campo. Chama-se Mark Barreca, de From the Grey and the Green, A Mist of Forgetfulness. Thank you. É dos Emeralds, mas Steve Oshild tem carreira a solo, muito ligada a uma eletrónica temperada, às vezes um prog sintetizado e com jazz, aqui mais discreto em Nonlin. Ouvimos a planante Planet Left Behind, antes Mark Barreca, e depois entramos na banda sonora de Kuro, um filme de Toshiko Noriko, música japonesa a residir em França, nos seus primeiros tempos ligada à pop, agora a explorar sons mais experimentais e inqualificáveis com Joji Koyama. Fez o filme Kuro e deu-lhe música. Por aqui primeiro Akishi e continuamos com Toshiko Noriko, de Kuro Rooftop. Tem sido um hábito por aqui passarmos a música a solo de Rui Gaio, o líder do Speltzer. Ele todos os dias junta música a um trabalho visual no seu lugar do YouTube, a propósito da morte de José Mário Branco. JMB rodou por aqui, Everyday Number 12, Everyday. É assim que se chama o projeto audiovisual de Rui Gaio. Depois do mais recente de Benoit Pirard, o alter ego de Thomas Malloch e de Silva, Raise 2, a contar com Caroline Shaw, e entramos nos minutos finais desta sessão. Por sons mais eletrónicos, ainda assim contemplativos, novidade por aqui vem pelo selo russo Dronarivm, sueco Ingmar Wennerberg, nestas andanças Snuff Memory Go, do disco Sekunder Joner Kasta Los. altura de encerrarmos o programa de hoje. Já sabem, no sítio do Entranze encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Para o final, deixamos Eyes of the Temple da dupla HKE e Telepath juntos 2814, de há uns anos, e de Rain Temple, Eyes of the Temple. Este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite, até lá.